seu transponder e a frequência do controle 199.35. Vento 200 graus, 089, 00, 97. TAM 3859, cotejamento correto. Proximidade direto, líder. Azul 9979, contato radar na decolagem de uma TN Azul 340. Está autorizado direto, líder. Obrigado. É o Leda após a posição Bridge, onde tem sete aeroportos do Lu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5144 no transponder e a frequência do controle 199.35. Autorizado então para Guarulhos, o nível 360. Você fala da 10 com a primeira curva à direita, Nadael, Leda, Bridge. Depois vai ter do Lu 16 conforme a rota do plano. 5144, transponder 1935 com controle, 653 do nono. O chamado é 63 do nono, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamará 63 do nono. Sente, controle 1935. Ó. O chamado é 6250, acione identificação autorizada a chegada a Mari. Confirme a procura Matheus de Vitor. Gente, desse mantém nível 060. Tá 3859, coordene com a equipe de sol, chame pronto para o táxi. Autorizado por pushback acionamento, coordenação, tá 3859. Então. Tá, Mega Line 238, Red Cop. Confirma que matou B. É, o de braço, por isso que matou B. American 238 is ready, copy. 1 minute, please, American Line 238. Uso no 44. 44, está autorizado. Ciente. 2 no 0 grau, 069, aponta sol colorado, 44, tem de abraço. Contra a área, catarata, tem de abraço. Papa Golf, desça para 3 mil pés, um ajuste 1-0 no 7. Chanel 6250, desça para nível 050. T-28, ready, cap. Papa Golf, Papa Golf, vou direto, Duna. Your first airway will be up in Zulu 2-0, but the flight level is incorrect. Could it be a flight level 380? Ok, está autorizado o desvio, Terra November Vita. Chama agora o Centro Recife em 1288, alterna 1260. Solo 40 no corte de frente. quanto tango de Bravo? Para 2000 pés, um ajuste 1097, está autorizado a final ILS, a porta estabilizada. Chanel 6250, inicie redução para 2209. Chanel 3896, acione a identificação, vê se mantém nível 060. Confirme a proa que irá mantendo de vir. Sente. 238, baby, Gabi. Magellan 238, cleared in Miami Airport. Flight level 360, departure runway 10. Momo departure, flock transition. Upper Zulu 20, confirm your flight plan. Skok 5155. Salvador approach 119 decimal 35. Roger, American 238 is clear to Miami, flight level 360, runway 10, Momo departure flock transition, upper Zulu 20, flocking 5155 and departure 11935. American Line 238, after departure, turn left. Left turn after departure, American 238. American Line 238, will you be correct, report for pushback and startup. American 238. Alternando 13325. 251, 2635, obrigado, chama. Chanel 6250, desça para 3000 pés, o ajuste 1097. Desça para 3. Então 3896, desça para nível 050. O 1621. Acione a identificação, está autorizado a chegada BOF. Desse mantém nível 060. Pronto para o táxi, POB 1973, autonomia 4 horas e 30 minutos, alternativa Campinas, pronto para o táxi. Foi 3259, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia, no ponto de espera chame tu em 118, decimal 95, em legal no 097. Em legal no 097, táxi via Bravo, chama 21895, ponto de espera, está 3259. Confirmando o 3859, táxi via Índia e no ponto de espera chame Tua em 118.95. Táxi via Índia chama Tua em 118.95, 3859. Papa Golf interceptando o localizador. Oscar Papa Golf, complete a sinal ILS, chame agora a torre 198 decimal 95. Muito obrigado. Confirme o gol, o número 65? Gol no 165, informação em curso é aquilo, está pronto para a cópia? Gol no 165, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após a posição Bridge, onde tem sete aeroportos do 16 e saiu conforme a rota do plano de voo. Aciona 5160 no transponder, a frequência do controle 1119,35. Para Guarulhos, 160, decolando da 10, curva à direita, da El, Leda, Bridge, a pista 16, conforme a rota. 1160 no transponder, 1119,35. Gol 1165, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. E acionamento, chamarão. Pi 5221 para cima. Cruzamento 97, Leste Delta na Lima, solo 219. Pi 5221, aguarde coordenação com o centro Recife, me manter nível 180 inicialmente. Confirme seu desvio de rota. Torre Oscar, Papa Golf, passou fibra, solicita uma base pela direita, pista 197, Campelo Plano IFR. Vamos modificar as 48, a porta de base ao final 7, as 48 pela direita. Obrigado. Back around America, 238, ready for pushback 811. American Line 238, coordinate east ground set, D, report ready for taxi. 238, 14 ready for taxi. Paulo, bom dia, Shannon 6319, no pushback, acionamento 905. O Shannon 6319, coordine com a equipe Sol, chama pronto para taxi. Autoridade, chama na taxi 6319. Confirmando 3896, livre da restrição em TAP. São 3896, após o TAP, está autorizado 3000 pés, ajuste 9097. Então, após o TAP, está autorizado 3000, 3296. 9648, desse mantém nível 050. Para 050, bom, 648. Bom, no 621. Desça para nível 060 e inicie redução para 220 nós. Controle Salvador 03259, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 03259, passando 1300 pés em subida. São 3859, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 340, sai da arma. Vendo 340, sai da arma. Teria possibilidade de aproar Elefa? 3859, mantém o perfil da saída. Mantenha o perfil da saída, 3259. 35221, chame agora Centro Recife em 1288, alterna 1260. Utilizou o chanel, meu Deus. Juliette Bravo Delta, confirmação? 195. 095. Olá, o meu também de abraço para você? Trem de pouso, vento 210 graus, 069, prezado pouso, pista no zero. Livre pouso, passar e travado, Chanel 6125. Tango, Kilo Romeo Oscar, aguarde. Papa Romeo, Tango, Índia Bravo, confirme o horário da notificação. Um minuto, por gentileza, Tango, Índia Bravo. Tango 3896, desça para 2000 pés, ajuste no 097, está autorizada final ILS, a porta estabilizada. Autorizado 2000, vai reportar estabilizado 3896. Voo 1621, desça para 3000 pés, ajuste 1097. 3.027.621. Voo 1648, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, seu limite é o curso do localizador. Esquerda 360, limitado pelo localizador, voo 648. Voo 1621, inicie redução para 1909. 190, reduzindo. Tango Índia Bravo na escuta. Pronto, cópia. Tango Índia Bravo, Salvador para RMA. Decolador, pátio 4, com autorizado operador de controle, com proa direta da RMA. Aciona 0137 no transponder e o controle em 19.35. Tango Índia Bravo. Afirma o POB. Afirmativo, 108.95 para acionamento táxi. Táxi, funcionário 6311, 143 a bordo, alterna ao Galeão, 5 horas e 20 de autonomia. O Chanel 6311 confirmando autonomia, 5 horas e 15 minutos. 5 horas e 20, Galeão. O Chanel 6311, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, Chumitu em 118.95, o QNH 1017. Chanel 6311, livre táxi, ponto de espera da 10 via Pátio Índia. Ajuste no 017, Mato 7295, bom dia. 5. 6895, 3259, autorizado direto elétrico. Direto elétrico, 3259. Salvador, bom dia, 3896, 2 milhas de estéreo. 3296, bom dia, porta trem checado, ficha livre. Fechado e travado, 3296. E ajustando no 017, gol 642. Gol na 621, desça para 2000 pés, autorizada final ILS e a porta estabilizada. 2000 pés, a porta estabilizada, 621. Quilo Romeo Oscar Salvador Cairo, 1000 pés de altitude, decolado no 7, primeira curva direita, corredor Axé 0153, é o transponder padrão e o controle 109.35, Quilo Romeo Oscar. Afirmativo, já acionaram para o táxi, chama a torre, 6085, bom voo, Quilo Romeo Oscar. Voo 1648, inicie redução para 1909. Confirme, 190? Afirma. Redução para 1909, igual 1648. Sim, é a posição. Bom dia, Chanel 6391, ponto de área da 10. Chanel 6391, bom dia, após a aeronave na final, ali mantém, capturando 10. Após a aeronave na final, ali mantém no 0, 6391. Alternado, ponto, que não é lógico. Fim do senso. Léo Bravo Oscar, acione a identificação, está autorizado chegada a Mari, desde mantém nível 050. Mantenha o perfil da chegada, meu Bravo Oscar. Chegada, Romeu Bravo Oscar. 9621, confirme estabilizado. Afirma. Complete o final ILS, chame torre 198, decimal 95, voo 9621. 295. Controle 0329, passando 200, subida 340. São 3859, chame agora o centro aqui, sim, 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0. Entra o Recife, bom dia, 3859. Oi, lá. 38 taxi via Manapa, after taxiway engine to hold point runway 10, hold point tower 118.95 to 18-1016. Apron, India, holding point 10 on the tower, 18-95, American 238. Jet Bravo Delta, segue a aeronave da América até o 43, me escuta. Contato radar na decolagem, tudo mantém nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, Xanar 63, o nono, poderia voar da EL? Autorizado direto da EL, Xanar 639. Da EL, autorizado 639. Gol 1648, inicie redução para aproximação final, chame torre 1118, decimal 95. 1895, boa. 210 graus, 069, autorizado decolagem, 37. Romeu Lima, 60 milhas, sudoeste, do VOR de Salvador, serviço radar encerrado. Chame agora Ilhéus em 120, decimal 1. Torre Salvador, voo 648, na final baixa travada. O quilo meu, acho que inicia de imediato, manter a posição. Romeu é 48, tomara que escalei, pra tirar a posição. Aguardando pista livre, gol 642. Gol 621, Paulo 00, Paulo 29. 219, graças. Solo Salvador, boa tarde, gol 621. Bruno 601, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi seu Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, Bruno 602. Quilômetro Oscar, teclado 01, no controle 1, no número de 135. Já deixa entregar. Controle, bom dia. Ah, decorou. Bravo, 7 na 6, good. Kilo Romeo Oscar, é, mantenha ou no meu país corredor Axé reporte através do farol da barra. Poderia voar direto 2500? Negativo. Mantenha um no meu país corredor Axé. American 238 is ready for departure. Atlanta 238, do you line up and maintain? Line up and maintain runway 10 on Atlanta 238. Para o pole position, bono 621. Bom dia, taxi Lento e Alfa vai manter a posição de taxi Leste aguardando para ingresso. Lento na Alfa vai manter antes da Juliette, vou 643. Alfa 910. Clear for take off runway 10, 93. Alfa Romeo Bravo, Oscar, cabeça para 3000 pés, ajuste 1-0 no meia. America 238, Airborne 04, call the cost control 119.5. 119.5, American 238. 119.35, okay. 1935, thank you. American 238, 2,000 feet, climbing 36, flight level 360. America 238, radar contact on departure. Climb and maintain flight level 360, Momo departure. Hey, climb and maintain 360, Momo departure, American 238. Papa Romeo, Romeo Bravo, Oscar, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no meia. Autorizada final ILS, aborto estabilizada. Chané, 6311, chame agora Centro Recife em 1251, alterna 13625. Agora confirma o problema? Piada, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 096, um bom voo. Principal Índia, 096, 2.18. Voo 9648, após a passagem da aeronave da companhia, Juliette, portão 08. Após a passagem da aeronave da companhia, via Juliette para o 08, voo 643. Bravo Delta, bom dia, prossiga. Gente, Leste Bravo Delta, informação Kilo, Aracaju, autorizado do 090. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Conde, após Conde, conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 0172 no transponder. Confirmando, foi o Papa Romeu, meu Bravo Oscar, reporta trem checado. Nossa, lá tá 3 milhas do externo, quando no mesmo solicita a base pela direita, 107. Ok, entendido, solicita uma distração de regra, solicitado 08, reporta de base para o final, 97, Romeu Bravo Oscar. Papa atrás de base para o final, 97, Romeu Bravo Oscar. Foi bom, no 165, próximo a ponto pedal no 0, pronto. 165, bom dia Lima. Além da cola, pista no zero. Vento 190 graus, 089. Adepão, Zé. Tá, Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas. Decolada 17, curva esquerda após a decolagem. 1.000 pés de altitude, controle em 119.35 e aciona 0116 no transponder. Quebec Serra, confirme agora a sua posição e o transponder. No pátio 4, chama a torre 118.95 para acionamento táxi, o ajuste no 096, um bom voo. Confirme, está mantendo o corredor Vera Cruz, caixa prego. Vai apontar o gráfico Luiz. O meu Bravo Oscar chega a trem, vento 190 graus, 089, livre pouso no 7. Passo para final, baixada e travada, o meu Bravo Oscar. Mantendo 1.000 pés no corredor Vera Cruz, Bravo November 2 Papá. Seguindo para Cairo Lorenzo. Mantenha-se a 1.000 pés. E a frequência livre e chame novamente o controle a 20 milhas. Papai Tango Eco, Tango Índia, bom dia, prossiga. E aguarde coordenação com a torre. Tango Eco, Tango Índia, chamou o Paulo. O que é paciente do tráfego A1 no meu país, corredor Vera Cruz? Por 165, tem com o 1, controle 1, 9, 5. 0, 6, 5, bom dia, 1, 6. Eu Bravo Oscar, Sol Azul 1, Livre Black Track, um corte, patinga e chega aí. Bom dia, voo 165, decola, cruza 1000 para 360, Leia de Rio. Voo 165, contato na decolagem, subiu e mantém nível 360, saída da El. 360 da El. American Airlines 238, contact channel repeat center frequency 126.85, enable 125.45. 12685 or 12545, American 238. 100, decola da 17 com curva à direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. O controle em 119.35, aciona 5167 no transponder. Prossiga. 55. Tango Índia correto, já possui PLB? Gente, transfere agora em 118.95 para acionamento táxi, confirmando com a mesma PLB, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. 895 a torre, confirmando. Pro 340. Confirme, drone 165. Restrito ao nível 1, correção, restrito ao nível 340, gol no 165. 340, transita para onde, Dael? Autorizado direto, Dael, gol no 165. Dael, mesmo. 401, não te respondo. No 402, chama para um pushback, se não me engano. Net Bravo Delta, confirmando pronto o táxi. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto espera torre 118.95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Informação Kilo, Recife, autorizado nível 370. Decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 587 conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5166 no transponder. Ok, tô dentro da Kilo, 370 Recife, decola 110 com esquerda, Puca, Caju, testa a pelo ISC 58. 2965, controle, transponder 5166, gol 1630. Gol 1630, correto, portão 4, chama para um pushback, se não me engano. Chama lá. Kilo Quebec Serra, prossiga. Kilo Quebec Serra, mantenha-se a 1.500 pés, aguarde coordenação com a torre. Tráfico no uísque, autorizado em ingresso, ponto L, ponto. Bravo Delta, tá autorizado, ali ainda colapso, estou no zero, vento 190 graus, 05 nós. Quebec Serra, mantenha-se a 1.500 pés no corredor Axé, autorizado direto para o Itapuã. Quebec Serra, reporte através de Pituaçu para transferência da torre. Chame agora Centro Recife em 1251 na alterna 3325. 251-3325, 1965, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Papa Sérgio Juliette, Bravo Delta na Conde. 05 a volta, autonomia. 090, sai da Conde. 90 na Conde, se possível autorizar direto, Conde. Confirme, Juliette Bravo Delta. Vou autorizar direto, Conde, Juliette Bravo Delta. Autorizado direto, Conde, Juliette Bravo Delta. Conde Delta. Autorizado, reporta ataque. Autorizado, reporta ataque, segundo, 630. suficiente, mantém. Confia na sua autonomia. West Tango India, confirma a autonomia? Autorizado é com o 0 0 0. O Kilo Quebec Serra, chame agora a torre e coordene o pouso na pista 35, na frequência 118.95. Curva esquerda, reporta, base pela direita 17, tanto entrada no setor a reportar. Fica pra dizer, não tem tráfego a reportar na final do 10. Autorizado, base pela direita do 17, reporte base para final. Curva à esquerda da presente, fica pra dizer. Negativo, aeronave alinhada para decolagem. Ok, Luiz, que controle 19.35. Capitão Índio, autorizado a decolar pista 17, vento 190, 190 graus, 059. Tango Bravo Luiz, o 9.500 pés no corredor forte, reposta 2.0 milhas. Tango Bravo Luiz, confirme, manter 1.000 ou 1.500 pés. Gente, mantenha 1.000 pés, você aposta 2.0 milhas, Bravo Luiz. Trip 5414 na escuta do controle. Trip 5414, se na escuta do controle, acione a identificação. Tango Eco Tango Índia, contato radar na decolagem e subir, mantém nível 100, sai da arma. Subir, mantém nível 100, sai da arma, excelente. Bom, o 130 vai manter postagem em 2 minutos e meio, ok? Trip 5414, oficial identificação. Trip 5414, contato radar 45 milhas sudoeste de Salvador. Está autorizado a chegada a Mares, desse e mantenha nível 060. São 3198, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha nível 070. Pode ali decolar? 030, o número é 30, precisa do número decolar, precisa no 0, vento 180 graus, 079. Ele decola no 0, agora vai 30. Bom dia, o 621 no cliente da Kilo, autorização Congonhas, no Uno. Uno 621, informação Kilo confere, Congonhas autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, com a exposição Bridge, onde intercepta pelo 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-19-35, aciona 5-1-72 no transponto. Autorizado 360, São Paulo, Congonha, decolando a pista 1-0 com curva direita na saída da El Leda Trip, onde intercepta o Zulu no meia, Bravo Hotel 2 direto Trip. 3935 transponde, 3935 controle, 5172 transponde, voo no 621. Voo no 621 correto, portão 1, chama pronto, espera que funcionamento. Chamar o no 621. Após 30 milhas afastado de Salvador, está autorizada a ascensão. Salvador, gol 1648, está no 08, autorização de tráfego para Maceió. Gol no 648, informação Kilo, Maceió, autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-19-35, aciona 5405 no transporte. Autorizado Maceió, 370, vai decolar da 1-0, curva esquerda na saída Puca Caju, e é o Luiz 58, controle 119.3, transponder 405, para o voo 648. Voo na 648, correto, portão 8, chama pronto, espera acionamento. Chamará, acionamento, voo 648. 98, desse mantém nível 060. 0 decolagem 32, controle 1-9-35. 935, bora. Controle Salvador, voo número 630, decolar. Voo 1630, contato radar na decolagem, submantenha nível 370, sai da Puca. 370, Puca. Dá visão do setor, pode voar para o Aracaju? Coordenação, 35494, informo o tráfego da posição de 1h10 como oeste, um Papa Alfa 34 está mantendo 3.000 pés. 35494. Papa Tango Eco Tango India, informa o tráfego à posição de 11h08 rumo nordeste, um Alfa Tango 72 está em descida para 4.000 pés. Táxi, o Xanea 40, CLB de 129, 2 horas e 10, Recife. 207, Recife, redução para 1909. 1904207. Decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Índia 1895, obrigado, bom dia. Trip 5414, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no meia, está autorizado final ILS, reporte estabilizada. 2.000 pés, 1-0 no meia, autorizado ILS, portaremos estabilizado, Trip 5414. Patango Eco, Tango Índia, confirme se a prova ideal para destino. Tango Eco, Tango Índia, está autorizado direto para o destino.